Tatiana. Gente, desça inicialmente pro 140. Tente, Charlie Alpha Fox, aguarde transferência. Azul 2771, sob vetor para sequenciamento, curva esquerda vai na proa 360. Nessa proa, desça inicialmente para o nível 140, azul 2771. 360, descendo para o 40. Gente, 1867, autorizado Elefa. Elefa, 1867, obrigado. Sai da Fox Torre, 1895. O meu Charlie Alpha Fox, da presente autorizado final da 107, reporte vertical de Irmão, QNH 10015. Sim, a intenção é 43, já coordenado contra ela. Sim. Vai ser mais animal, Charlie Alpha Fox. Papapá, Alfa Charlie Mike, o nome 510, corredor Vera Cruz, reporta a Paris, ingressando em Interlagos. Gente, inicialmente o senhor voa na proa de Tata, aguardando vetorações. Tem um... O senhor segue com o número 6 na aproximação de Salvador, isso mesmo. Gente, mantenha 3 mil pés o Alfa Charlie Mike na proa de Itap. Proa azul 2042, após Itap voa o 368 ou 309? O azul 2642, após Itap, serra Vitor 366. Desça para 2500 pés, o ajuste 1015. Está 3,500 ou 3,600, confirmando isso? 1,015. Oxalé 6320, torre 1895. Torre 1895. Atenção é direto 43, senhora, se autorizado. Para o nível 1,00. 1,00. 3,771. Boa sete, aguardando para prosseguir a parte 3, corrigindo. Reporte no através norte da torre, aguardando a autorização para prosseguir direto a parte 3. Gente, no através norte da torre, vai reportar o Charlie Alpha Fox. Gol 1255, solo aos 24, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Ao livrar, solo 219, gol 1255. Suba gol. 260, 2220, bom trabalho. Orvalho, Oxalé 6320. Oxalé 6320, aguarde a pista. Guarda 50, Alfa Charlie Mike. 0030, sessão 050, Alfa Charlie Mike. Para prosseguir. Gente, Charlie Alfa Fox, mantenha o setor, aguardando autorização para o cruzamento da 1-0. 7. Azul 2742, pode prosseguir na descida? Azul 2771, no desça para o 0620. 2771 para o 0 de abril 0. Passou 2072 para a pista para 2500. Controle Azul 2014. Azul 2771, no resto de navegação, eu vou ITAP. Descendo pro 0620. Vou do ITAP agora, pro 0620. Não, vou ITAP 2771, descendo pro 060. Afirmativa, informação de ITAP foi pro Azul 2771. Azul 2642. Azul 2642, prossiga. Vai descer pra 2500. Já foi autorizado 2500 pés, a reporta estabilizada. 2500 é incorporado, 2642. Vitorinho de Juliette, cheque o rádio, autorizado o táxi, reporte na Oscar. Proa, vai ser radial 300 Salvador, Alfa Charlie Mike. Segue com o número 612 na próxima fase. Alfa Charlie Salvador, Alfa Charlie Mike. Estabilizado 2642. Azul 2642, torre 1895. 1895, obrigado. A Oceaner 614241, desça para 2.500 pés, ajuste no 095, está livre, afinal, reporta estabilizado. 2.500, está livre, após o estabilizado, CNL, pode subir. CNL 62, após o TAP, Serra Vitor 366. 366, desça 2.500. Inicialmente desça para 4.000 pés, do 6226. Inicialmente 4.000, 6226. Sou Salvador, boa tarde, 2642, final de 5 milhas, na sua escuta. Azul 2642, continue a aproximação. Agora, pista livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 129. De pouso, pista 100, azul 2642. Azul 2771, poderia voar o Serra Vitor 366? Após ETAP, Serra Vitor 366, Azul 2771. Após ETAP, Serra Vitor 366, obrigado. Zero, eu peso o Luno zero. Cola pistola zero, curva direita, pistola da El, linha da Mótima. Fico 466, transponder, controle, Luno 2080. Então, 3144, identifica, chegada Mari, desce para 050. 050, qual a cidade de volta 366? Inicialmente mantém a chegada, aguarde a autorização. Sim. Confirme, Eco Delta Fox chamou a torre. Confirme, o Vitorinho de Juliette chamou primeiro a torre para decolar. Vitorinho de Juliette, autorizado ingresso pistão na 7, reporte alinhado e pronto. Três juros no transponder, foi o torre 1895. Está autorizado direto no mar, correndo com a torre, acima 0121, 255, a torre, o cena com foto. 31. Ok, 0131, cena com foto. Chama a torre 1895, está presente. 2895, inicialmente desce para o 050, azul 2771, ou número 3 na aproximação. Após ETAP, Serra Vitor 366. ETAP, Serra Vitor 366, descendo para 5.000. É 226, 2510, ajuste no 095, técnico número 2 na aproximação. Tem 2500, no Alfa, Charlie Mike, direita para o 090. Direita 090, o Alfa Charlie Mike. Se agilizar manobras para ingresso na pista? Afirma, descente, dois. Ciência, ali mantém pistão na zero. Ali mantém na zero. teste. Voe direto para a Vitor 366, o Ocean Air 63, no 5, em descida para o 0620. Voe 366, Ana 6141 estabilizou? Estabilizado aí na água, agora duas vindas do Serra Dica 72. Torre 1895. Do 2642, taxi Civia Alfa, reporte antes das leste. Alfa, Civia Alfa, Alfa Charlie Mike, completa a direita, voe na proa 180, Alfa Charlie Mike. Segue com o número 5 na aproximação. Direita 180, como meio, número 5, Alfa Charlie Mike. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, achando M1 no 42. Azul 2788, autorizado decolagem, vento 1,00 graus, 129. Teve decolagem, azul 2788. Papatango Vitor Índia Juliette, decolou aos 3-1 no farol de Itapuã, controle 1208. Farol Itapuã, 1208, Juliette. Papatango, Eco Delta Fox, autorizado o ingresso, pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Lima, Zulu Golf, estou ciente, confirme, o senhor está no pátio 5, vai fazer o check aonde? Ciente, já acordando com o infraero, Lima, Zulu Golf? Reporte o tempo. Cliente. Então 3144, reduza para 2209. 220, 3144. Oceano 6141, copiou? Oceano Azul 2788, decolou os 32, controle 1208. 208, Azul 2788. Oceano é 6226, reporte passando Serra Vitor 372. Olá, passando 372, 6226. 8, contato radar, colocaram 1970, sai da mão. 70 na mão, número 2788. Oceano é 6315, desça para 2510, o ajuste 1015. Oceano é 6315, está livre de nós nave. Alfa Charlie Mike, velocidade? Indicada 1809. Copiou Alfa Charlie Mike? Copiado. Negativo, mantenha a posição, aguarde para decolagem, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, está autorizado decolagem da... Corrijo, decolagem do pátio 3 a critério, reporte fora do solo após o cruzamento da pista 1-0, setor norte. O vento 1-1-0 graus, 1-0-9. 7 graus, iniciando a foto. Pois, Salvador, azul 2771. Movimento maior para o Alfa Charlie Mike e voar o Serra Vitor 366. Negativo GNSS, se possível. Após seria a TASA ou o NDB. Gente, aguarde para voar TASA, o Alfa Charlie Mike. Aguardando o TASA, Alfa Charlie Mike. Oceano é 6226, pouso outro, corrijo. Continua a aproximação, aguarde a pista livre. Informa o tráfego, um helicóptero Alfa Serra 50, não interfere com a aproximação. Gente, agora a pista livre, 6226. Torre Salvador, azul 2771. Oceano é 6226, pouso autorizado agora, vento 120 graus, 119. Oceano é 6226. Azul 2771, reporte passando Serra Vitor 372. Sim, sim, reporte lá passando o 372. Gente, tá pronto pra cota? Prossiga. Autorizado, Vitória da Conquista, 180, decola pista 1-0, curva direita, subida árvore 1, Transição Elefa, após Elefa, o piloto, lá conquista. O transponder 5505 e o controle 1208. 7, Ventuna 20 graus, 129. Boa tarde, frequência livre. Puxando M2, 26, Solos 36, ao livrar 1219. Ao livrar 1219, 62, 26. Tem disrupção azul, 2771? Negativo, aguarda a pista ali. Zé. Corre, 1895. 1895. Só 3144, reduza para 2009. 2009. O azul 2771, confirmando qual é o vento? Alfa, repassando 362 também. Poderia confirmar o vento para o azul 2771? Uma centena com 12. Uma centena com 12, obrigado. Sana 63, 15. Ah, obrigado. Aí, olha pedaço da porta. Chama pro Tori, quem chamou foi o Xané? Xané 6395, estabilizado na Renan. Sim, ficou uma transição muito baixa, continua a aproximação, número 2 na aproximação. Quem que é o Xané 6395? Eco Delta Fox. 2500. Eco Delta Fox, se prossiga. Matei a sua esposa? Essa, onde, senhor? Do COB, por gentileza. Mono zero. Sim, Mono zero, aborda, morro. Aqui tem frequência livre e nenhum tráfego no setor reportado. Controle o Papatango Eco Delta Fox, boa tarde. Trane, para matar a Goiás com tanta foto. Controle, para matar a Goiás com tanta foto. Eco Delta Fox, 1000 pés, corredor axé, reporta no farol da barra. Como recebe, madame? Na aproximação, número 3 para ponto. Faz o 2771, no solo 39, livre direito, chama solo em 121 decimal 9, agilizando. 219, livrando, azul 2771. É 315, reporta na EDA, ou iniciando a emitida, aguarde pista livre. Ok, 6315, vai prosseguindo o ponto. 6315, vento 090 graus, 129, autorizado pouso no zero. Ô, Torre, o papapá, o Fatiali Max está em condições, Vitor Marciali propõe ser autorizado, sessão de pouso 197. Alfa Charlie Mike, sente, confirma o cancelamento de regra? Firmo, estamos visual, propõe o cancelamento. Sente, Alfa Charlie Mike, autorizado da presente cancelamento, tem condições de realizar uma base pela direita curta? Afirmativo, Alfa Charlie Mike. Sente, com a primeira curva pela esquerda, para a base pela direita no site, reporte final no site. Reportar, Alfa Charlie Mike. Puxando a 63 no 5, solo 40, livre direito, chama solo em 121 decimal 9. 219, muito grande, 63 no 5. Chamei a 315, 1219 é o solo, seu solo foi 40, confirmando. Da 315, táxi de Alfa, repórter 72 Leste. Direto quer ver aqui, Luna Escuta? É pra Vera Cruz, é isso? Mais 30 segundos, Pecota. Rodolfo Lima, controle. Travado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado por 17 vento 100 graus 129. Alfa Charlie Mike. Brezino 44, estabilizou? Afirma, ativo, senhora. Torre 1895, bom pouso. 95, obrigado. Então, 3144, continue a aproximação, informo Eco 121, 1 minuto para pouso 117, não interfere com a sua aproximação. Ok, sim, 3144. Manda o tráfego 50 para aproximação para pouso 117. Ok, sim. Avisou o tráfego. Aguarde para acionamento no ATM Escuta. Tatiana e Mike, solo aos 42, confirma o pátio? Gente, libere a direita para a Baeté, no corte de frequência, uma boa tarde. Leste, portão 2, você na minha 3. 3144, autorizado pouso 10, vento 190 graus, 19. Gente, livre pouso 3144. Confio para o torre. Tem sim, mas o Lugon se confirma a posição que se encontra. Cliente para términos de cheque de motores e frequência, boa tarde. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-2-8-5-2-5-4, obrigado. 7-1 no Índia, ponte de espera 1895, boa viagem. 7-1 no Índia, ponte de espera da ONU 0, 1015, Gente, o Yankee Romeo Lima mantendo separação com o Hotel Romeo Golf e reposta visual com o Terra de Aguinha. Tomando boa tarde, 3144, lembrou, tá escutando? 3144, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Quilo autorizado na interceptação Romeo altímetro 9095. Yankee Romeo Lima, prossiga. Gente, reporta visual para Rio Esquidão Calima. Juliette, você já vai ingressar. Assim que ele parquear no 11, será autorizado o 2230. Muito obrigado, 2230. Pode já coordenar com a equipe de solo. Pode parqueamento autorizado no 12, deixa eu entrar. 2230, com a cabeça. 3144, Juliette, portão 11. Juliette 11, gente, obrigado. Salvador, 3805, próximo ao posto para o 10, pronto para decolagem. 3805, autorizado, alinha e decola, piso no 0, vento 1000 graus, 1, 2, 9. Alinha e decola, dono 0, 3805. Aqui Romeu Lima, chame para regresso da gente a você. Gente, pelo setor norte, aqui Romeu Lima, correção, Ian, Hotel Romeu Golf. Reporta visual com a placa de pulso. Apenas confirmando o pouso, Serra Novembro, Serra Novembro, confere? Bom voo. Contato radar, suba para o 340, saída da EL. 340 da EL, 3205. controle, autoriza a Prodimotiva, Tristan 3805? Beleza. Proa de Leda, 3805. Vem que o decolou 51 no chão, a controle 120.8, bom voo. Quebec Kilo Corpo 2. Alma Golf, que é o visual com animais. Torre 1895. Torre Golf. Lamente? 67, 77. Bate 1 no índio, ponto de espera 1895, 1015, boa viagem. Muito obrigado, bom dia, passa a volta. Bate 1 e índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. Tem uma boa viagem, 2230. Bate 1 no índia lá, no ponto de espera da 1-0-1895, obrigado, bom dia, passa a volta. Aqui 1. Aeródromo é 1-1-0 graus, 1-2-2, reporte quando em solo controlado. Passar a solo controlado, até uma golfa. Eco Delta Foxtrot, apenas confirmando, chamado de pouso no 600. Afirmo. Passareza 2230, autorizado. Alinha e decolapso no 0 vento, 1-0-0 graus, 1-2-2. Alinha e decola no 0-2-2-3-0, passareza. Voo no 964, identifica a chegada Mari Desta até o 0620. Identificado Mari Desta 0620, voo no 964. O Eco Delta Foxtrot mantendo 4500 pés. Negativo, seu modo Charlie. Gente, voo direto Siri, Eco Delta Foxtrot. Gente, Yankee, Romeu Lima, cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com terreno de Acuíndia. Gente, então 3805, Recife 2835, alterna 1251. 3805, boa tarde. Delta Foxtrot, reporta para descida. 5.000, livre frequência, boa tarde. Chuchona 0 no 5. Nenhum tráfego no setor a reportar, dá presente com frequência líquida. Salvador, boa tarde, gol 256, gente da formação November, autorização Natal, São Gonçalo. 256, aguarde bota, prepara subida pouca. Aguardando subida pouca. Afirmo, saída PUC, transição de par. Pouca de par, obrigado. Controle em cor já botado de 2230, passaredo Arbor 1 decolado. Passaredo 2230, contato radar sub 1180, saída Arbor 1. Tem condições de conferir restrição superior? Ah, negativo, senhorita. Então inicialmente mantém a 3.000 pés o passaredo 2230. Vou. Vou manter 3.000, 2230, passaredo. Juliette Quebec Kilo, mantendo no 1000 pés, tem um tráfego no setor reportado, tem frequência livre. Siga. Pode aprovar o staff para as informações. Cida desvios, o gol no 964, aguardando o Travita 366. Se mantém 3.000, 2230, passageiro. Tente, mantém. Azul 2642, formação 90, está chamado. 27 no 4, guarda de costas para barreiras, prepara a subida a momo. Solo 2642, azul, para a costa, boa tarde. Boa tarde, 2642, prepara a subida a Suca, aguarde de costas. Thank you. 356, pronto, Copper. Meio, 1256, pronto para Copper. 1256, pronto para Copper. Olá, Paulo da Marante, 370, autorizado. E aí, Pernodino, agora. Decola a pistola agora, primeira curva à esquerda, aperto da Tuca, transição, Zipar. 5525 é o transponder. E o controle operando hoje em 1-2-0, decimal que zero. Autorizado 370, Natal, São Gonçalo do Amarante. Decola da 1-0, curva à esquerda. Sai da fuga, transição Zipar. Aí vai voar na Tesla 1-0, 5525 é o transponder. Poderia confirmar só a frequência do controle? 1208, chame pronto no 4. 208 vai chamar pronto. 2410 na chegada Mari. Passeira 2230, voe Elefant. Elefant, 2230, passarando. E confere. Azul 4116, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Identificou Mari, 050, azul 4116. Ou no 964, desça inicialmente para 4.000 pés, ajuste no 0115, vou ir direto para a Victor 366. Charlie Victor 366, descendo para 4.000 pés, no 964. Obrigado, meu Deus, Lula Zero. Decola pista 2, primeiro curva esquerda no perfil da Tuca, transição Zipar. 5521 no transponder, controle 1-2080. Está autorizado São Gonçalo 350, eu estou no 1-0, depois da 1-0, curva esquerda, sai da Tuca, transição Zipar. Transponder 5521, controle 1-2-0, decimal 8, o 2042 está pronto, desce e acionamento, posição 8. Tá pronto, então tá autorizado, meu Eito. Chame táxi. Autorizado. Bianchi, Romeu Lima. Em posição. Gente, mantendo 510 na escuta do controle. O Gol 1-2-6 para o pushback e acionamento 4. Inicia de imediato. O Gol inicia de imediato. Afirmativo, inicia de imediato. Chame o táxi. Chamar a bastante. Somente a Lefa, passarei 2230. Lefa, 2230. Voo no 964, desça para 2510, o ajuste no 014, está livre na aeronave, reporta estabilizado. 014, desce para 2510, autorizado a aeronave, voo no 964. Controle Salvador, boa tarde, o voo 885, por Pet Rino 60, quando está vendo? Voo 1885, identifica a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Bonf, 1014, até 4.000, o voo 885, pode baixar direto 367 para criar uma rampa melhor para gente? Somente manter o perfil número 3 na aproximação, no 885, reduza para 2209. Tá bom, 220, nós reduziram, mantendo o perfil. Oi? Fortaleza, até 81. Vamos a bordo, 3 horas de alternador, até na Fortaleza. Bate 1 no Índia, ponte espera 1895, 1014, seguindo o voo, através do quarto. Bate 1, táxi em Índia, e segue o voo até o ponto de espera. Eu quando lá, 1895, ajuste 1014. Então, boa viagem, 2042. Acertar a chegada, desça para o 0620. Pronto para o sexto gol, ONU 256, ONU 69 a bordo, 3 horas, alterna Fortaleza. Qual alternado? Fortaleza, Ceará. Estabilizou? Estabilizado no 994. Torre, 1895. 1895. Salvador, gol, UNO 964, estabilizado, sinal é nave da 10. UNO 964, autorizado, pouso 10, vento 10 graus, 1-3-2. Pouso autorizado na 10, gol UNO 964. Foi direto para a Vitor 366. Serra Vitor 366. 4196. Posso ver a velocidade do azul? O 4196 agora é azul, para azul 40. E lá condições, mantenha 250, azul 4196. 10416. Hotel Rocha, Hotel Kilo, fly Aman, and distance flight level 050. 050, flight Solo 1-2, livre direito, chama Solo, 1-2-1-2-1-9. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 4462, mantém ponto de espera. É o 2642, na mantém ponto de espera. Sim, só corrigindo, azul 2642, mantém ponto de espera. O voo 1256 é autorizado a linha e decolar, porque 10 vento 1, 10 graus, 1229. A linha e decola da 10, voo 2642, autorizado a alinhar e mantém o 90. Ali mantém 90, 2642. 5366, inicia a redução já para 1909, ajuste 1904. Seu número 2 na aproximação. Ok, tem o tráfego número 1 no visual, reduzindo para mínima linha para algum 8-8-0. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 256. Boa tarde, contato Fadar na decolagem, suba via saída Puca para nível 1, 370. Sobe via 370, saída Puca, 2,5. Passarelo 2230, Recife, frequência 1260, alterne 288, passarelo 2230. 260, 288, obrigado, bom dia, passarelo. Estabilizado a RNAV, pistão 10041 no MER. Patrono no meia, autorizado na RNAVE, torno no 8, decimal 95. Torno no 8, decimal 95, voo encerra vento 366, desça para 2500 pés, reduza para velocidade de aproximação, ajuste no 0,4, está autorizado a final RNAVE, reporte estabilizado. Sim, enche o bom 8,85. Autorizado de colapso no 0, vento 1,10 graus, 1,32. Número da palavra 2,642. Após de tato, vai voar o Sierra Vito 366 e descer para 250010. Ajuste altímetro no 0 no 4. Aqui é o Salvador, Papatango. Salvador Control, Papatango, Arcelor Tranquilo. Vista mais cara com a pista. Request flight to 16, flight to Rogue. And flight directed to Papatango. Hotel Kilo, fly direct to rotatória extended to 1,500 feet. 1,500 feet, fly direct to rotatória. Acrobatório. 2642, decolada no nome, chama controle 1-2-0-8, bom. 208, boa. Azul 4196. Autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Autorizado pouso, pista 1-0, azul 4-1-9-6. Saída Puca para nível de voo 350. Voa Puca para Brasil Vitar 350. Voo no 85, reduz a aproximação, autorizado final RNAV, torre no 895. Voo no 85. 895, obrigado. Operador, boa tarde, é o Açul 2714, informação 90, autorização para barreira do 60. Quem chamou o Saulo? É o Azul 2714, barreiras 160 para 90. Aguarde cópia, prepara a subida MOMO. MOMO aguardando, é o 2714. No 4996, Saulo, Zona 9, livre direito, chama Saulo em 1-2, Zona 2, 9. Livre direito, chama Saulo 2, Zona 9, 4996. Torre Salvador, com 885, passou 1000 pés, estabilizando o sinal R9. 885, vento 1-10 graus, 1-3-9, autorizado o pouso 1-0. Repouso, pista 10, com 885. Alfa Juliette para o portão 01-041. Alfa Salvador, boa tarde, chegou um pastor com a formação da gente aqui, você já foi para... O 42, aguarde cota, prepara a PUCA. Zulu 256, chame Recife, frequência 12685, Alterra 2545. Boa tarde. Salvador, muito boa. Boa tarde. E 26, boa tarde.